Comunicação do Social. O papel das instituições de solidariedade social, faladas e explicadas nas manhãs da telefonia. De segunda a sexta-feira, depois das 10. Comunicação do Social. Uma rúbrica da responsabilidade da Rádio Telefonia do Alentejo, em parceria com o curso profissional de técnico de apoio social da Escola Secundária Severino de Faria. Olá, eu sou a Filipa Palhotinha. Estou com as minhas colegas Inês Luz e Inês Ferreira. Somos alunas do terceiro ano do curso técnico de apoio psicossocial e estamos aqui com o formador Ares de Carvalho, que nos vai dar a sua perspectiva sobre o curso. O que é que acha da organização do curso? A organização do curso, dividido pelos três anos e num conjunto de disciplinas e módulos que vão, de alguma forma, entrosando e alternando a teoria com a prática, apesar de tudo, é um modelo interessante. Podemos sempre dizer aqui ou ali que, se calhar, a organização poderia ser melhor. Se calhar, se a prática em contexto de trabalho, pelo menos a parte de observação, começasse a ser feita no primeiro ano, e a visita às instituições e a experiência com instituições e com o meio envolvente da escola, se pudesse fazer logo desde o primeiro ano, se calhar seria muito interessante. A questão do curso estar ligado e haver aulas em simultâneo com outros cursos, se calhar é a parte menos benéfica dessa situação e que se calhar poderia ser melhorada, até porque eu entendo estes cursos como um modelo de laboratório em que os formandos e as formandas podem experimentar, podem errar e com esse experimentar e esse erro irem de alguma forma construindo um percurso. Para o poderem fazer, convinha que estivessem totalmente focados. Quando há uma mistura de outras formações pelo meio, se calhar não será muito, muito benéfica. Essa, se calhar, é a parte menos interessante desta formação. Acha que um modelo mais patológico aqui seria mais correspondente? Eu não sei se o aspecto técnico aqui pode ser ou não fundamental nessa questão. Se as questões mais viradas para a psicologia ou para as doenças ou para outras coisas, muito focados em determinados aspectos, será o ideal. Eu acho que num curso como este, quanto mais abrangente, quanto mais experiências possam fazer, quanto mais temáticas possam trabalhar, usando as ferramentas possíveis e que se possam imaginar e que funcionem, é mais importante, para que daí nasça também uma riqueza maior, porque ao fim e ao cabo é um momento da vida dos formandos e das formandas que permite experimentar tudo e experimentar como é que as coisas funcionam. Se for muito dirigido, se for muito focado num determinado aspecto, perde-se o outro lado de poder experimentar, de poder chegar a outros pontos, incluindo vir aqui à rádio e vir experimentar outras bases e outras tecnologias. E isso é o mais enriquecedor desta formação, digo eu. Qual é que acha que é a importância do curso para o desenvolvimento da escola? Os cursos profissionais trazem um elemento muito, muito importante, que é poder movimentar dentro da escola um conjunto de processos, um conjunto de ideias, um conjunto de aprendizagens que normalmente na progressão de estudos é mais difícil. A progressão de estudos tem um problema, todos os cursos que dão depois a progressão de estudos têm um problema, que é serem demasiadamente herméticos e estanques, porque é preciso cumprir o objetivo tal e é preciso dar o texto não sei quantos. E estes cursos têm essa vantagem, podem ser adaptados e podem crescer em função também das necessidades dos formandos. Isso pode ajudar a própria escola até a ter uma outra dinâmica, que nos cursos de progressão de estudos é mais complicada, porque os professores têm que cumprir objetivos, têm que cumprir metas, têm que cumprir um conjunto de saberes e saberes fazeres, que aqui se tornam mais flexíveis. E isto é a vantagem, até uma grande vantagem nestes cursos, que é o formando consegue quase criar a sua própria aprendizagem, se o entender e se perceber que isso é um bom caminho. E o que é que acha sobre ser uma mais-valia para nós enquanto alunos deste curso? Já fui respondendo um bocadinho isso anteriormente, mas de qualquer forma, aqui nestes cursos, cada formando pode ser autónomo, pode de alguma forma fazer o seu próprio caminho, pode fazer as suas próprias escolhas e pode fazer o seu próprio crescimento. Muitas das vezes os formandos e as formandas que chegam a estes cursos vêm com a ideia de que isto é um caminho mais fácil e que é um caminho que não exige tanta responsabilidade, até mesmo para ir para a universidade, o que é um erro estratégico, porque é assim... A única diferença destes cursos para os cursos de progressão de estudos é que aqui cada formando e cada formanda tem mais liberdade criativa e isso nem sempre é aproveitado porque as pessoas vêm à espera de uma ou outra coisa. Mas, de qualquer forma, a grande vantagem aqui é poder-se criar e poder fazer em função da área que cada um se calhar gosta. O problema é que às vezes não se sabe se gosta ou não. Isso é um outro problema. O que é que pretende transmitir enquanto formador? Enquanto formador é deixar sempre uma grande liberdade às pessoas, às formandas e aos formandos, para que construam as suas próprias aprendizagens. Eu, ao longo do tempo, trabalho na educação há mais de 25 anos e fui aprendendo que nós só aprendemos aquilo que nós queremos. Por muito que nos ensinem, por muito que nos obriguem a aprender coisas, nós só aprendemos aquilo que nós queremos. E se cada formando e formanda aprender aquilo que deseja, dentro de um ambiente favorável e dentro de um clima que seja positivo, isso é o mais importante, porque isso é o que cada pessoa depois leva para a vida. Eu costumo dizer que o mais importante não é se... A pessoa, neste caso, vai ser técnico de apoio psicossocial ou se, noutros casos, ia ser animador sociocultural. Não, é se isso, depois, aquilo que são as aprendizagens que as pessoas fizeram ao longo desta formação, lhes vão servir ao longo da vida ou não. Se não servirem, tivemos a cumprir um mau papel enquanto formadores e enquanto dirigentes destes cursos. Se isso for servindo, nem que seja para estar mais à vontade quando apresentam um trabalho, se entrou na universidade e consegue apresentar um trabalho muito mais à vontade do que se tivesse feito um outro percurso qualquer. Ou se vai trabalhar para um supermercado e consegue dizer bom dia todos os dias às pessoas com quem se cruza. E isto são elementos que parecem que são de sumenos, mas são elementos muito importantes. E se esses elementos lá ficam, então valeu a pena e o trabalho que se fez valeu a pena. Se não acontece isso, se calhar não estamos no bom caminho. Em relação à taxa de empregabilidade, o que é que você tem vindo a observar daqueles que já terminaram o curso? Aquilo que eu tenho vindo a observar é que praticamente toda a gente acaba, de uma maneira ou de outra, por se inserir no mercado de trabalho. Ou então seguir estudos. Há anos melhores, anos, o melhor aqui é relativo, não queria valorar de maneira nenhuma, era dizer que há anos em que há pessoas mais interessadas em ir para a universidade e então acaba por haver um filão maior de gente a entrar na universidade, anos em que isso não acontece tanto e que a maior parte dos formandos e formandas o que deseja é chegar ao mercado de trabalho o mais rapidamente possível. Muitas das vezes, porque têm ainda pouca idade, e pouca idade aqui é não tanto a idade física, mas a idade de maturação, às vezes, para entrar no mercado de trabalho exige um conjunto de saberes e saberes fazeres que nem todos têm. Mas o que vai acontecendo é que, de uma maneira ou de outra, as pessoas ao passarem por esta formação, anteriormente pela animação sociocultural e agora pela técnica de apoio psicossocial, o que vai acontecendo é que as pessoas vão estando, amadurecem ao longo destes 3 anos, de uma tal forma que quando chegam ao final do terceiro ano, do 12º ano e da formação profissionalizante, com capacidade para se inserir no mercado de trabalho. E são muito poucas aquelas que nos primeiros 6 meses ou no primeiro ano não conseguem arranjar emprego ou não entram na universidade. São muito poucas mesmo. Estamos a falar de um valor residual. O que quer dizer que, de uma maneira ou de outra, as pessoas vão ficando capacitadas. Se me faz a pergunta ao contrário, que é quantas pessoas é que vão trabalhar para a área, aí as coisas mudam um bocadinho de figura. Mas isto também tem a ver com o grau de maturidade que depois cada um tem e a capacidade que tem ou não para querer fazer aquilo que... Porque muitas das vezes, quando chegam a estes cursos, não sabem muito bem ao que vêm. E portanto, vêm aqui também um bocadinho em desequilíbrio para aquilo que querem fazer. Agora, o que acontece é que depois, no fim, acabam por conseguir inserir-se no mercado de trabalho com facilidade. Mas há um filão de gente na área da psicologia, há um filão de gente, mesmo isso já acontecia, mesmo na área da animação sociocultural, em que as pessoas procuravam muito estas áreas sociais mesmo para a sua formação e, portanto, andavam entre as sociologias, as psicologias, a animação sociocultural e depois muitos que foram trabalhar mesmo dentro das áreas. Não há, muitas vezes, a capacidade do mercado absorver este tipo de formações só com o nível 4. As pessoas procuram gente já com formação superior e isso pode ser um problema também a nível de inserção. E para finalizar, como é que você acha que o exterior visualiza as nossas capacidades quando acabamos estes 3 anos? Esse é um caminho ainda longo a percorrer. Eu acho que é este tipo de atividade que estamos a fazer agora, de divulgar o que é o curso, de divulgar junto das instituições o que é o curso, de divulgar na rádio, de trazer as pessoas das várias instituições que trabalham nestas áreas também para junto deste projeto, é se calhar o melhor caminho e o caminho mais seguro para que seja mais fácil haver uma leitura objetiva daquilo que é o curso e de como é que o curso funciona e como é que todos podem tirar partido disso, formadores, formandos e as organizações que de alguma forma necessitam de pessoas com capacidades técnicas para desempenhar funções nestas áreas. Obrigado por nos ter respondido às questões colocadas e agradecemos desde já à Rádio Telefonia do Alentejo pela sua disponibilidade de colaboração. Comunicação do Social. O papel das instituições de solidariedade social faladas e explicadas nas manhãs da telefonia. De segunda a sexta-feira, depois das 10. Comunicação do Social. Uma rúbrica de responsabilidade da Rádio Telefonia do Alentejo em parceria com o curso profissional de técnico de apoio social da Escola Secundária Severino de Faria.